ZYL274, ondas médias, 1490 kHz, Rádio Paraisópolis AM, emissora católica, da Fundação São José do Paraíso. Estúdios, Travessa Cônego Benedito Profício 95, Centro. Telefone 3651-1119. WhatsApp 35 98404-9379. Na internet www.radioparaisopolis.com.br. Rádio Paraisópolis AM. Paraisópolis, sul de Minas, Minas Gerais.